procuro a solidão, como o ar procura o chão, como a chuva só desmancha pensamento sem razão. Procuro esconderijo, encontro um novo abrigo, com a arte do seu jeito. Faz sentido, calma, pra contar nos dedos. Beijo, pra ficar aqui. Teto, para desabar. Você, para construir. Calma, pra contar no...